Hey girl, o que que você quer me dar? Eu aceito, só vou quando você deixar. Eu respeito, já vi que você quer esse pá, não rejeito. Depois deito, menina, girl, o que que você quer me dar? Eu aceito, só vou quando você deixar. Eu respeito, já vi que você quer esse pá, não rejeito. Depois deito, menina. Chegou o fim de semana, todos querem diversão. Em qualquer dia da semana, tá chapada a minha versão. Faça a imersão do espírito em mundos paralelos. O verde tava tão bom que ele veio meio amarelo. Não esquenta, que é só o esquenta. Tomando bebida quente, a friaca nós enfrenta. O cão atenta, minha mente atenta. Ela me chama de bebê e mais tarde me amamenta. É nóis, já me sinto melhor. No rally rola, no rolê rolou e agora não tô só. É um moi com acento no ó. Vou a forra com quem me ferre na farra, danço forró. Dois pra lá é dois pra cá, sem parar no vai e vem. Que mal que tem, que mal que tem, que mal que tem. Hoje eu vim Beto Barbosa e deixei tudo adocicado. Ela cheia de gracinha e eu vendo tudo engraçado. Hey girl, o que que você quer me dar? Eu aceito, só vou quando você deixar. Eu respeito, já vi que você quer esse pá, não rejeito. Depois deito, menina. Hey girl, o que que você quer me dar? Eu aceito, só vou quando você deixar. Eu respeito, já vi que você quer esse pá, não rejeito. Depois deito, menina. Porra, essa mina quando toca nela explode. Um batuque da cama na parede, dar um pagode. Vizinho fica puto, para o charuto, ao som de seu Jorge. Oh my god, mulher independente, tu sabe qual que é. Fala com os malandres, dá risada, é de mané. Mulher independente, tu sabe qual que é. Sempre cola com os malandres, dá risada, de mané. Vem com a minha cara e o Rolex do seu pai. Playboy fala duas línguas, mas eu sei lutar Muay Thai. Cabelinho de gel, welcome to from the hell. Tô docinho que nem mel, Gibson, meu som é cruel. Tire as crianças da sala. No visto gola bola e desses caras só deu bala. Eu tenho fac, meto bala, vida senzala. Mr. Dreca lança hit igual o Robin pedala. Eu, tu se amarra no neguinho, não tem jeito. Sou tá advogado e vim fazer direito. Nosso amor por aqui tá perfeito. Tu por baixo, eu por cima, eu. Se amarra no neguinho, não tem jeito. Sou tá advogado e vim fazer direito. Nosso amor por aqui tá perfeito. Tu por baixo, eu por cima. Foi o que você quiser pedir, eu aceito. Só faço pra me divertir com respeito. Já vi que você quer curtir, aproveito. Depois deito, menino, boy. O que você quiser pedir, eu aceito. Só faço pra me divertir com respeito. Vi que você quer curtir, aproveito. Feito em primeiro lugar, faço do meu jeito, não venha me alugar. Eu te dei sopa, mas não foi pra ajudar. Baguncei seu coração, agora tente arrumar. Tá dando pala, foi melhor cê pular. Pra fora do meu reino, que é tão particular. A fila anda pra que se descuidar. Me vejo tão mudada que hoje eu posso mudar. Ah, me dá meu pop, já era. Que eu vi de longe aqueles olhos me dizendo já era. Ah, olhei em volta e já era. Olhei de volta e tudo. Outra atmosfera, hey boy. Sei que você não é playboy. Um tapa no back me pega de jeito, só um tapinha não dói. É nóis, cama não tem maus nem sóis. Segura moleque, eu faço direito e nos perdemos a sós. Hey girl, o que que você quer me dar? Eu aceito, só vou quando você deixar. Eu respeito, já vi que você quer esse pá, não rejeito. Depois deito, menina. Foi o que você quiser pedir, eu aceito. Só faço pra me divertir com respeito. Já vi que você quer curtir, aprovei. Depois deito, menino. O que você quiser me dar? O que você quiser me dar? O que você quiser me dar? Eu aceito, menina.